profetizo a ruína do mal que te humilhou. Eu profetizo. Eu profetizo a volta de quem te deixou. Que seja restituído teu valor. Que venha em bonança tua vitória. Não seja amanhã, que seja agora. You bet.